4,000 feet, 28,014. 4,001014. Bono 68, acione a identificação, desça para o 050, chegada a Mari. Ativo, mantenha a chegada. Ah, sou externo, trim baixo travado, gol no 866. 866, livre pouso não no 0, vento no 60 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 4. Livre pouso, gol no 866. Zuno está na remota 04. Passeio do 16, único aguardando que a equipe do Sala chama para o táxi. Chama de lá. Novo Salvador, também. 43, a posição número 6, para estacionamento na posição 125. Confio, Xané? O Xané 6143. O Xané, na posição 06, seria o Xané 6259? Está correto, o Xané 6259, na posição 06, para o estacionamento na posição. Acionamento na posição em posterior Rush, confirme? Acionamento na posição em posterior pushback. Autorizado acionamento, chame para o pushback, o Xaner 6259. Autorizado acionamento na posição, chamará para o posterior Solo 1099, na posição 9, puxa, tá? 1099, coordenando que a equipe de Sala chama para o táxi. Chamada táxi, 1099. No 866, solo 06, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, solo 219, gol no 866. Salvador, é o TAN 3194, 134 agora, alterna Campinas, 3 horas e 50 de autonomia para o táxi. Confirmo, 3 horas e 50 de autonomia, 3197. Afirmo, 3 horas e 50 de autonomia, até 3197. 3197, táxi autorizado via Enzo para o ponto de espera da 1-0. Quando lá pronto, torre 1-1-8, desse 195, bom voo. Autorizado via Enzo até o ponto de espera da 1-0, a frequência 102.95, até 3197. Salvador, 1-9-7-1, aqui está na autorização, caminhão. Bom, 1971, informação Romeu, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita, saída da El, lenta, motiva, upper 10, ex-map, após conforme a rota do plano, aciona 5542, controle 130, decimal 8. Galeão 360, decolado da pista 10, curva direita da El, lenta, motiva. Bom, 1971 é correto, chama para o posicionamento. Chama. Passarinho 2231 para o táxi, PV de 26, Alterna Brasília, 6 horas e 20. 2231, táxi via Pátio, táxi Índia para o ponto de espera da pista 10. Quando lá pronto, torre 118, direção 95. Ok, via Pátio Índia, ponto de espera 1895. 2231. Salve Salvador, boa noite, 66, livrou a pista, agora estamos na Alfa. 1866, aprovado via Alfa, mantém antes da Juliette. Peguei tirar o 09, está ocupado no momento, o Paraná está fazendo realizando pushback. A gente vai manter antes da Juliette, voo no 866. Salve Salvador, acionei 6259, na minha dúvida para o pushback, para o acionamento, né, guys? Para o pushback. 6259, coordena com a equipe de solo e chama para o táxi. Eu quero saber se o solo vai chamar táxi, né, 6259. Voo 1099 para o táxi, está com 103 a bordo, nosso alternado é o Galeão, 3 horas de autonomia. O 1099 mantém posição, primeira nave realizando o pushback do portão 06 e após o táxi da mesma será autorizado. Sente, guarda, 1099. 09, sente. Approach and hold your establishment. Medical feedback in entry. 1014. 1014, yes, please. 2231, após missa corrida aeronave à frente, ali, mantenha no zero. Já faz a palavra de ali, mantém. Salvador, 5219, informação em curso Romeu, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 200, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita, saída Arbor, Elefa, após Elefa voa Opor, Oscar Papá, Lima, Oscar Romeu, após direto, aciona 5527, controle 120.8. City Fox Kilo Lima 4008. Contact the 6 Center 1260 if unable 128.8. 1260 128.8. Uniform Kilo Lima 4008. Good evening. Para o push. City 6094.1.8. Decolado ao Zuno 1, controle 120.8, bom voo. 08, é logo, muito obrigado. Controle de Salvador, boa noite, de San 3197. San 3197, contato radar, submantenha 360 e voa Leda. 360, direto Leda, muito obrigado. Um livre decolagem 10, vento 140 graus, com meia dúzia de nós. Livre decolagem, fez um. Ana 6259 para o SAC, alterna Galeão, 5 horas e 10 autonomia, 156 a bordo. O Janer 6259, táxi via Apache, táxi Índia para o ponto de espera da 10. Quando lá pronto, torre 118, decimal 95, bom voo. Janer 6259, autorizado via Apache, o Índia Bravo, ponto de espera da 10, decimal 95, obrigado. O gol 1099 segue o Airbus 320 da Avianca, Táxi via Pátio Índia para o ponto de espera da 1-0, quando lá pronto, torre 1-1-8, décima 9-5, bom voo. Oi, seguindo a base da Bianca, Pátio Índia lá 18-95, voo 1-1-9-0 na frase. Um decolado 1113, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. E a Juliette para o portão 09, atentando a Paulo Almino através do portão 8. Após o portão 09 da companhia, prossegue para a posição número 9, e a Juliette atentou ao Paulo Almino, gol no 866. Vento para 180 na mão, 231. O 1971, mantenha a sedução. Tem aeronaves que irão taxiar a retaguarda. É, 60, agora no 1968. 083, are you seven? Not yet, zero, but 083. Salvador, Itanéia 259, quanto para dar 1 a 0, pronto para decolar. 6259, a linha decola da 1 a 0, vento 1 a 40 graus, com meia dúzia de nós. Itanéia, decolar da 1 a 0, Itanéia 2. 1895. 1895, pero passivo 83. Tô no 168, desça para 2000 pés e reporte estabilizado. 2000, a porta estabilizada, quando o ano meu. Roger, report auto marker 083. I call the auto marker 083. Controle, passaria 2231? Prossiga. Foi liberada a restrição aí de visão nível 100 em 15 milhas? Tá livre. Obrigado. Normalizado, LS, da Notório, Guanô, ano 68. Gente, o ano 68, segue tráfego meia dúzia de milhas à sua frente. Um Airbus 330. E completa a aproximação, chama a torre 1895. 315, Guanô, ano 68. Foi o ano 68, estabilizado e LS da 1 a 0. Corrigo 1 a 0, 99, ponte espera do pronto. Gente, mantém o ponte espera no 099. Mantendo o ponte espera, gol no 099. Alter marker, abate 83. Roger, stand by for clearance to land. 83. Recife, 1-2-5-1, bom voo. 2-5-1, até logo, obrigado. Europa 083, clear to land, runway 10 and 150 degrees with 5 knots, QNH 1014. Clear to land, runway 1-0, Europa 03. Chinaia 6259, decolada 1217, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, 6259. Controle Salvador, boa noite. Chinaia 6259, no Q de Nandael, Leda, Mod. Chinaia 6259, contato radar, se mantenho 360, voa Leda. Eagle de voo 360, voa Leda, 6229. Papapá, Oscar, Alfa, Charlie, controle. Salvador, boa noite. Papapá, Oscar, Alfa, Charlie, 5.6. Papapá, Oscar, Alfa, Charlie, ciente, aciona a identificação. Informe o nível autorizado até a descida. Vento 140 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 4, aguarde pista livre. Guardando no 0 no 4. Rocade cumprindo entre 140 e 050 em março. Gente, Oscar Alfa Charlie, desça até o 050, chega na margem. Chega na margem, 050, mostra o segundo. Zero 083 on the ground at 19er, vacate to the right, call ground 121 decimal 9er. 121 9er, up at 083. Bom, controle, passaria 2231, solicita voo VATAP, se possível. Autorizado. Tanto VATAP. Não, não é no 68. Gente, mais 5 segundos para a pista livre. Europa 083, approved taxi via Alpha, Juliet, into gate 10, ABN gate 0, wait, attend to follow me car. Taxi via Alpha, stand by 10, and waiting for the marshal. Avenida, 9 pronto? Pronto, 099. Ali mantenho no 0. Mantenho no 0, vou no 099. 0. Following the line between 08 and 10. Sol no 168, solo 21, no livro à direita, solo 121, decimal 9. Direita da zero. 1971, 123 a bordo, 3:55, alterna pra mim. 1971, táxi via Indy para o ponto de espera da 10. Quando lá pronto, torre 1-1-2, decimal 95, bom voo. Indy, ponto espera 295, boa noite, 971. Fala, boa noite, 168, livro. 1-1-168. Táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para 4. Olha. Será para Charlie, nem tudo. Você nos informou que foi autorizada essa decisão 150. Antes de eu prosseguir na descida, ele tinha que entrar em contato com o controle Salvador. Sim, senhorita. O Oscar Pacalha desceu via. Foi autorizada a chegada a Mari para o Oscar Pacalha. Mas inicialmente foi autorizado a sua descida até 150 após chamar o controle Salvador. O Oscar Pacalli não recebeu essa informação e foi autorizado a chegar da Mari e apenas cumpriu a chegada. Ok, então vai prosseguir a descida agora para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4 e poste localizador. Reportar localizador, descendo para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, Charlie. 099, decolador 23, controle 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado. Salvador, gol 1099, boa noite, decolado. Dono 099, contato radar, submantenho 360, voa Leda. 360, voa Leda, está presente, dono 099. Papapá, Oscar Alfa Charlie, confirma intenções. A Charlie, voando Duna, senhor, recebendo o ILS. Oscar Alfa Charlie, recebo no radar fora da Star. A 8 milhas, sudoeste da posição Duna. O Oscar Alfa Charlie bloqueou a posição Itapu e no momento provou a direita para a proa de Duna. O Oscar Alfa Charlie. Só para informação, 971 após decolar de curso centro vai pedir modificação para o nível 320, afirmativo? Show, 1971, nesse caso livre decolar da 10, vento 150 graus com 5 nós. Uniforme Tango Índia, aciona a identificação, desde até o 050, chegada à área autorizada. Alô, até o 050, chegada à área autorizada, Uniforme Tango Índia. Uniforme Tango Índia, autorizada até o 050. 050, Uniforme Tango Índia. Oxalé 6259, chama Recife 1251, no bom voo. Recife 1251, obrigada, boa noite. A série do 2231 chama Centro Recife 1260, alterna 1288, bom voo. Recife 260, 2288, boa noite. Rádio, boa noite, bom feliz. Controle, boa noite, igual 971. Uno 971, contato radar na decolagem, submantenho 360, voa Leda. Voando Leda 360971. Salvador, trip 5219, está no bank 3, posição 5, pushback, acionamento. Trip 5219, confirme? Afirmativo, está para o pushback, acionamento, bank 3, posição 5. Escolhendo aqui, equipe de sala, chama para o táxi, trip 5219. Chamarei para o táxi, 5219. Charlie no localizador. Torre 1 no 895. 895, Charlie, boa. Dor papapá, Oscar Alfa Charlie no localizador e LS X-Ray da 1 no 0. Oscar Alfa Charlie, reporte externo. Reportar externo, Charlie. Alpha Charlie no Walter Marker. Charlie Livre pouso na 1-0, vento no 5-0 graus com 5 nas, altímetro no 0 no 4. Altímetro 1-0 no 4, Livre pouso 1-0, Oscar, Charlie Bravo. Para o táxi com 53POB 0300 Salvador. 099, Recife 1251, bom voo. 099, 251, obrigado. Olha, Gol 971, pode aprovar, pode falar. Gol 971, chama Recife 1251, bom voo. 51, obrigado, boa noite. 209, faz um check no equipamento rádio, a transmissão está saindo picotada. Ciente, confirme agora. Continua picotada. Solo, Salvador, Felipe 5219. Ciente, agora 5.5, tá em princípio patinha, para a ponta de espera da 1-0, quando ela pronto, 1-1-8-9-5, bom voo. Pátio Índia, Ponte Espera Torre, 102.900, obrigado, 35.219. Acione a identificação. Alfa Charlie, solo 32, viva direita, solo 121, um decimal 9. Viva direita, solo 219, certo. Salvador, o papapapa. Oscar, Alfa Charlie, isso não é. Papapapa. Oscar, Alfa Charlie, confirma, parte? Alfa Charlie está satelizado via Alfa, Juliette, irá contornar o pátio principal, que ingressará via Juliette, Mike, após o Quebec. 1-0-4, está autorizado em LS, que foi reposto estabilizado. Para 2-1-0-4, estamos autorizados em LS. Salvador, 5219, a linha decola da 1-0, vento no 60 graus, com 4 nós. A linha decola, o 5219. negativo. Juliette contornará o pátio e reporta na Lima. Um 9, decolado aos 36, controle 120, decimal 8, bom voo. Sente o controle 1208, grato, bom trabalho. Da saída Arbor. 35219, contato radar se mantém ao 200, saída Arbor. Alívio da restrição, senhorita? Negativo, mantém a restrição. Vicente. Na 3858, desça para 2000 pés, ajuste no 014. Informa parte destino. Táxi via Lima, Mike Quebec, chama Quebec para ingresso na pista. Posso botar Oscar Alpha Charlie? Ingresso agora via Mike, após via Quebec e torre 118 decimal 95 para o pátio 4. Papapá, Oscar Alpha Charlie. Bravo Charlie, está livre o ingresso, eu passo livrando para o pátio 4. Foxtango Índia, torre 1 no 895. 1-1-895, boa noite, bom dia. Bom pouso. Está 3858, está autorizado, e a Electric foi reporta estabilizada. Autorizado, tempo terá estabilizado, está 3858. Então, papapapa, uniforme Tango Índia. Uniforme Tango Índia, reporte externo. Passando externo, uniforme Tango Índia. Uniforme Tango Índia, livre pouso não no 0, vento no 60 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 4, pista úmida. Muito obrigado, pessoal. Gente, frequência livre estacionar. Liga a viatura no pátio, vai realizar follow me. Uniforme Tango Índia, solo 44, livra direita, solo 121 decimal lábia. Livra mais direita, 1219, muito obrigado pela colaboração. Uniforme Tango Índia. Uniforme Tango Índia, boa noite, confirme o pátio. Uniforme Tango Índia, confirme, vai permanecer no pátio 3? negativo, tá? Nós estamos com um transporte de termo, está aguardando Ciente Alfa Quilo para o Pátio 3, eu estou finalizando. Alfa Quilo para o Pátio 3. Obrigado. Salvador, boa noite. Hotel 3858, final da 10, passagem travada. Boa noite, 3858, livre pouso na 10, ventou no 70 graus com 4 nós, altímetro 10 no 4. 10 no 4, livre pouso na 10, 3858. Tango Índio, Saulo? Só confirmo, já tem uma ambulância pra buscar o enfermo? A coordenação nossa nos passou que uma ambulância entrar ali, como é estrada, e só pegar os equipamentos pra gente mandar pra ir ao hospital. Então, deve estar por aí, lá. Sim. São 3662, aciona a identificação desse hotel 050, chegada à área autorizada. São 3662, foi autorizada a descida até o 050. Uniforme Tango Índio, Saulo voltando. Bom, vamos parar. Gente, eu tenho contato agora com a Inferno, o gate será remota 1-0. Será o gate mais próximo do pátio principal. A sua direita aí, a sua direita, a última posição é 1-0, ok? Você vai curvar aí a sua direita, seguir em frente, 1-0 é a última aí no pátio aí. Fica atento ao sinalizador. Paulo Salvador, boa noite, hotel 3858. Hotel 3858, táxi via Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette 03, 3858. Gol 2043, pronto, cópia. Passeio, gol 2043. Gol 2043, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, decola da pista 1-0, primeira curva após a falagem à direita, saída da El, Leda Motiva. Aperdulo 1-0, bridge, aperdulo 1-6, após conforme a rota do plano. Aciona 5555, controle 120, decimal 8. Confirmando, a saída vai ser da Euleda Motiva, é isso? Motiva. Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Copiado. Fernando Guarulhos 360, decola da 10, curva direita, da Euleda Motiva. Upperzulu 10, bridge, Upperzulu no meio e segue na rota. Quadro por 5, 5555. 208 é o controle, gol 2043. Gol 2043, correto, chama para posicionamento. Pode chamar. Confirme o uniforme Tanguinza. Aqui, consta pra gente que sua posição será a remota 1-0, pátio 3. noite, voo no 096, cruzo 200, centro da Romeu. Pronto, chegou um 096, chega da Mar, desça para o 050. 050 na Mar, voo no 096. 35219, direto, Vitória da Conquista. É o Charlie Sierra, tanque 1 novembro, na gate 1-1, estamos prontos para iniciar o push para o pátio 3, posição 2. Açores, mantenha a minha escuta guarda. Ok. Açores, eu sou do Salvador. Charlie Sierra, Tango November, eu sou do Salvador. Escuta. Está autorizado o reboque da posição 1-1, pátio 1, para o pátio 3. Ok, estamos autorizados então para iniciar o puxão, obrigado. Charlie Sierra, Tango November, reporta ao final. Ok, reportaremos no final do puxão, obrigado. Desça para 2000 pés, ajuste 1014, liberada a restrição, altitude em ETAP. 2000 pés, 1014, liberada a restrição, ETAP, 2000 pés. 362, está autorizado o procedimento? Reporte localizador. Exato, reporte localizado no lote 2366. 1096, para 2000 pés, ajuste 1013, correção 1014, ajuste, reporte localizador. 2000 pés, 1094, reportar localizador, 1096. Trip 5219, chame centro Recife, frequência 1260, alterna 12808. Ciente, chama o centro Recife 1260, 12808, Trip 5219. Voador, autoriza o Bono 096, passar a Itapia abaixo de 5 mil. Livre da restrição aí de altitude em Itapia. Livre, 096. Estabilizou no lote, foi 3662. 3662, de beleza, chame torre 1895. Torre 1895, foi 3662, boa noite. Salvador, boa noite, 3662, estabilizado, sinal da 10. Boa noite, 3662, reporte externo. Reporte externo, 3662. Serra, 3662, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso 2043 para o posto de estacionamento. Gol 2043 autorizado e chama para o táxi. Autorizado, gol 2043. Tente 12510 ou 13395, caso contrário, retorne. 12510, a perna de defesa, caso contrário, retorne. 3662, solo 02, livre à direita, solo 12, 1 decimal 9. Solo 12, 9, 3662, boa.